O vento traz o cheiro da alegria e avisa que o amor pode chegar. Vai embora a tristeza, eu preciso sonhar. Vai embora a tristeza, tô querendo amar. Faz tempo que eu não sinto a magia da brisa de um amor em frente ao mar. Vai embora a tristeza, eu preciso sonhar. Vai embora a tristeza, tô querendo amar. Chega de tanta amargura, vem meu amor com ternura. Manda pra longe a dor, me abraça e me cura. A lua cheia quem chama, areia parece uma cama. Vem e faz acender no meu corpo a verdadeira chama. Incendeia meu coração, deixa de volta a emoção. E depois você diz assim, que é o amor que nasceu por mim. Incendeia meu coração, traz de volta. Depois você diz assim, que é o amor que nasceu pra mim. O vento traz o cheiro da alegria e avisa que o amor pode chegar. Vai embora na tristeza, eu preciso sonhar. Vai embora a tristeza, tô querendo amar. Faz tempo que eu não sinto a magia da brisa de um amor em frente ao mar. Vai embora a tristeza, eu preciso sonhar. Vai embora a tristeza, tô querendo amar. Chega de tanta amargura, vem meu amor com ternura. Manda pra longe a dor, me abraça e me cura. A lua chega e chama, areia parece uma cama. Vem e traz acender no meu corpo a verdadeira chama. Incendeia meu coração, traz de volta a emoção. E depois você diz assim, que é o amor que nasceu por mim. Incendeia meu coração, traz de volta. Depois você diz assim, que é o amor que nasceu em mim. Cheiro da alegria.